Alberto Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News, a sua fonte marota de notícias acerca do mundo Pokémon. Meu nome é Nicolas Cares e hoje venho trazer novamente o compiladão de notícias da Casa do Carvalho, abrangendo aí as notícias entre o dia 1º de fevereiro até o dia 14 de fevereiro de 2016. Então, sem mais delongas, vamos começar já a falar sobre as últimas notícias. Antes, retornando à última notícia do mês de janeiro, né, que eu acabei não falando na edição passada, porque tinha saído depois da gravação, né, obviamente, é que foi disponível para pré-load através do Virtual Console os jogos Red, Green, Blue e Yellow lá no Japão. E o preço lá tá saindo por 1.404 yen, que é mais ou menos uns 12 dólares, assim, arredondando. E, tecnicamente, isso pode abrir um precedente para que a gente tenha uma janela de preço para quanto que os jogos vão custar aqui no Ocidente. Provavelmente vai vir entre uma faixa de 10 a 15 dólares, e eu particularmente acho isso um pouco caro para um jogo de Virtual Console. Por mais que eu ame Pokémon, eu acho meio eu acho um valor meio salgado, em vista que tem muitos jogos aí de Virtual Console que custam cerca de 5 dólares, 6 dólares, enfim. Para iniciar o mês, eu vou começar com algumas notícias rapidinhas aqui que eu acredito que sejam interessantes de comentar, mas não rende elaborar tanto, então eu vou passar muito rapidinho aqui, meio que como quick attacks. A gente ficou sabendo nessa primeira quinzena que Pokémon GO vai receber um beta teste, um hands-on, num evento chamado Game Developers Conference, lá em março. Vai ser apresentado pelo próprio CEO da Niantic. O evento do Mew pro Virtual Console japonês recebeu data de confirmação e distribuição. Os dias realmente pra gente não importa muito, mas eles foram confirmados e provavelmente vão acabar vindo pro ocidente também. A Nintendo da América confirmou que todos os amiibos vão funcionar em Pokémon Tournament, embora eles não tenham dito ainda exatamente como que vai funcionar, mas vai funcionar tudo. Lá no Virtual Console europeu do Wii U, já temos disponível Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team e Blue Rescue Team. O preço entre deles varia de 7 a 9 euros. Não sabemos ainda se vai vir para a América do Norte. E por último, o comercial do Super Bowl passou e nada demais. Um pouco mais curto que o vídeo anterior, nenhuma informação adicional, anúncio de alguma coisa, é o que a gente estava esperando. E agora sim, começando o mês de fevereiro, vale lembrar que o código do Mew já começou a ser distribuído nas lojas da GameStop e outras lojas de games aí ao redor do mundo. No Brasil não vai ter distribuição oficial do Mew, mas tem um monte de gente aí, um monte de gamers que já estão conseguindo os códigos americanos através de promoções, de lojas que conseguiram alguns códigos lá nos Estados Unidos, de lojas, páginas do Facebook, site, enfim, que conseguiram aí e estão fazendo promoções, ou então até mesmo pela clonagem de Pokémon. Eu já não acho isso muito, muito legal, a clonagem, assim, eu acho meio ilícito, mas pra quem curte aí é um meio alternativo. Eu recebi um Mew esses dias aí através do Wonder Trade, o que é uma pena, porque o fato dele ter sido enviado pelo Wonder Trade já denota que ele é um Pokémon hackeado, né? Porque geralmente esses Pokémons de evento aí não tem permissão pra você conseguir trocar eles através ou do Wonder Trade ou pelo GTS. Eles têm uma ribbon específica que proíbe, né, a entrada deles nesses mecanismos. Então, meu amigo, se você também recebeu algum desses Pokémon evento por Wonder Trade ou por GTS, eu sinto muito, mas ele não é oficial. Mas é isso aí, o código do Mew já está disponível até o final desse mês. Bora correr atrás desse Pokémon místico maroto. Foi anunciada a Battle Competition Kanto Classics aqui no Ocidente para Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. A competição ela vai permitir apenas os Pokémons da primeira geração. Vão rolar single battles e a única proibição dos Pokémons é com relação ao Mew e o Mewtwo. Então, os 149 primeiros Pokémons estão liberados. Os itens não serão permitidos nas batalhas e o time completo deve ser usado, no caso, o seu time de 6 Pokémons. A função da batalha vai ser deixar bem próximo a como era realmente a jogatina, né, no começo da primeira geração, em vista que a maioria das Battle Competitions elas são Double Battles, né, porque elas costumam seguir as regras aí do torneio nacional e internacional de videogames de Pokémon. As inscrições vão começar a partir do dia 25 de fevereiro e vão encerrar no dia 3 de março, tudo através do Global Link. Já as batalhas em si vão rolar entre o dia 4 e 5 de março. O limite dos participantes, pelo que diz no site do Global Link, é de 50 mil, sujeito a alteração, óbvio, né? E o prêmio para os participantes que conseguirem completar 3 batalhas, né, que é o requisito mínimo para entrar no ranking da competição, o prêmio é um Dragonite baseado no polêmico Dragonite do Lance, de Red, Green e Blue, né? Porque ele tem nível 62. E ele tem os golpes Agility, Slam, Hyper Beam e Barrier. É, e esse último, o Barrier, é um golpe que ele não aprende naturalmente, o Dragonite, né? A habilidade do Pokémon que vai ser liberado também é Inner Focus. Eu, em particular, tô preparando o meu time pra participar dessa Battle Competition. Eu quero muito esse Dragonite, só pra fazer um agrado mesmo. Quem quiser aí participar, só se inscrever e boa sorte nas batalhas. Detetive Pikachu foi lançado no Japão. Eu preciso traçar aqui um pequeno paralelo ao que eu falei no último cast, porque, felizmente, o Pikachu não fala. No caso, pelo que deu pra gente descobrir, né, de gameplays e outras coisas assim que o pessoal já começou a postar na internet, é que, na verdade, o Pikachu ele pensa na linguagem dos humanos, e o lance dele falar é que, na verdade, o Tim Goodman, né, o jovem mancebo, ele entende o que o Pikachu fala como se ele falasse na língua humana, mas, na verdade, o Pikachu não tá falando na língua humana. Ele tem aquela voz grossa, ele fala pegar, pegar, pegar. Ele fala com a voz grossa na linguagem de Pikachu, mas ele não fala na língua humana. Tanto que logo no começo do jogo, se você assistir algum vídeo aí, vou deixar ali linkado no post o vídeo de uma primeira parte desse jogo. Logo no começo ele percebe que as pessoas não entendem o Pikachu como ele tá, na verdade, entendendo. Aparentemente o Pikachu tem um background aí que ele era parceiro de um detetive. Logo no começo a gente vê aí um acidente e tal. Enfim, é interessante. É, não tem nenhuma previsão ainda. Infelizmente ainda não tem nenhuma previsão do jogo ser lançado no ocidente. Pelo que a gente tem de informação é que o jogo tem cerca de 5 horas de narrativa, mais ou menos, em game. E ele deixa no final uma abertura para uma possível continuação. Mas se vai ter ou não aí são outros 500, né, gente? Finalmente indo para a notícia mais importante desse mês, eu acredito, é que seguindo o rumor lá do final do mês passado, que eu até comentei aqui também, a Corocoro desse mês revelou um novo Pokémon, Magianna, que vai aparecer no filme do Volcanion. Uma errata só em relação ao último cast é que eu tinha dito que era o 18º filme, enquanto na verdade ele é o 19º filme da franquia. É, segundo a revista, Magianna é um Pokémon feito há quase 500 anos atrás e foi feito por humanos, por mãos humanas, né? Ele aparenta ser feito de metal, ele tem umas engrenagens, tem uns efeitos, uns negocinhos bem legal. E, na minha opinião, ele parece muito, o visual dele lembra muito o Carbink e a Dienshi. Então, eu acredito que ela tem alguma ligação com eles, não direta, mas os caras criaram baseado, sabe? Alguma coisa assim, inspiraram no Pokémon pra poder fazer isso. Pelo que fala na revista, a Magianna, ela sumiu da terra natal dela, e o Volcanion tá indo atrás dela, tá procurando ela, e ele acaba se deparando com Ash e companhia. Não dá pra dizer ainda se esse é realmente o primeiro Pokémon da sétima geração, como uma galera tá aí falando à torta e à direita, até porque a sexta geração ainda não acabou, então geralmente é bem mais próximo do final do que os Pokémons começam a aparecer. Quando a geração tá pra ser anunciada, começam a aparecer mais Pokémons, né? Ou se esse Pokémon ele tá concluindo a sexta geração, no caso, ainda há a possibilidade de que esse Pokémon seja um Pokémon exclusivo da terceira versão, um Pokémon Z no caso, ou que essa terceira versão, concluindo o arco de Kalos, venha como um DLC para XY, mais ou menos que nem o Delta Episódio funcionou para Omega Ruby e Alpha Sapphire, trazendo um pouco mais de história cinemática, né? Também é possível que essa conclusão de Kalos ela não venha nem nessa geração, ela venha na sétima geração, mais ou menos que nem Johto funcionou para Kanto, você finalizou ali a história, mas pega ali uma outra geração para poder concluir o que ficou em aberto da primeira. Então ainda não dá para ter tanta certeza do que vai acontecer e se esse é realmente um Pokémon da nova geração. Mas é muito provável que ele tenha muita ligação ainda com a sexta geração. Aliás, até por causa de um lance bem curioso. No caso, o Volcanion e a Magianna vêm de um reino chamado Azoth. E, no caso, esse reino ele pode ter alguma ligação com o plot dos próprios jogos. Porque, pra quem jogou o Omega Ruby, sabe que no post-game, a Courtney da Team Magma chama os projetos do Maxi de Project Azoth. Então, é bem curioso que tenha o mesmo nome. Ainda mais em vista que a Team Magma e Omega Ruby, ela é bem voltada para o desenvolvimento do ser humano, da humanidade, né? Para mim ia ser muito interessante que uma sétima geração, ou uma terceira versão, ou o que for, a sequência, né? Ela acaba linkando os dois jogos, né? Omega Ruby, Alpha Sapphire e XY. Sem falar que ainda tem o lance do AZ, porque ele também era o rei, né, de Kalos. Kalos era um reino antigo, e um reino, todo esse lance, assim. AZ, Azoth, né? Enfim. Não dá pra saber ainda o que tá acontecendo com essa história toda. Vamos esperar aí pra ter mais notícias, tanto quanto sobre o filme, quanto para a franquia dos jogos principais. Temos aí um bom feeling sobre o dia 27. Seria um ótimo dia pra eles fazerem um anúncio grande, né? Mas enfim, vamos continuar aí esperando mais notícias, tanto sobre a Magiana, que ainda não teve suas especificações, né? Ela não teve, os seus tipos ainda não foram anunciados, assim como a sua participação nos jogos também. Em comemoração aos 20 anos da franquia, outros jogos da Nintendo vão ter adições pokémonísticas. Mario Maker vai ter adição de skins de Bulbasaur, Squirtle e Charmander, que você vai poder adquirir através de níveis especiais que eles vão distribuir pro pessoal. Já em Splatoon, vai ter uma nova Splatfest, que vai separar os times baseado em qual versão dos jogos as pessoas escolher. Isso através do mundo inteiro, no caso Red e Blue pro Ocidente, no caso Américas e Europa, e Red e Green pro Oriente. Vão ter também camisetinhas temporárias in-game pros personagens, né? E as estampas, né, das camisetas são de Venusaur, Charizard e o Blastoise. E é lógico que você vai receber essas camisetas a partir da escolha que você fizer do seu time. Então, pra quem tem o Wii U aí, tem o Mario Maker e o Splatoon. É uma adição bem bacaninha aí para os fãs da franquia Pokémon também. Para finalizar as notícias aí desta primeira quinzena, ou quase, né, porque foram 14 dias só, lá no Japão a Pokémon Company lançou uma linha de produtos baseados nos sprites originais da primeira geração. Então a gente tem uma variedade de pingentes, colares, bonés, mochilas, almofadinhas e outros acessorinhos legais. E aparentemente já estão disponíveis por lá. E em paralelo a isso, a Good Smile Company anunciou os Nendoroids, né, aqueles bonequinhos bonitinhos, mini action figures, né, cabeçudinhos, do Red e do Green, com as roupas originais dos jogos da primeira geração. No caso, o set ele vem com o Red, vem com os dois, né? Vem com o Red, com o Green, cada um com duas opções de rostinhos, né? E algumas opções de mãos e pés. Junto com o pacote também vem um Mew. Tem articulações na cabeça, nos pés e na cauda. Ah, e também tem uma Pokébola e a mochilinha do Red, né? E é muito notável como eles se inspiraram fielmente nas artworks da primeira geração, porque eles têm até os emblemas, as insígnias antigas, como o beta, né, das insígnias, que é aquela bolota preta com a insígnia, né? Assim como as artworks também tinham, né? A pré-compra dos bonecos ela vai acontecer a partir de 27 de fevereiro e vai até 31 de março. E o lançamento está previsto para 9 de julho desse ano, 2016. O preço do set é de 7.500 ien, que aí é cerca de uns 64 dólares, mais ou menos. Ou seja, convertendo isso para o real, vai custar uns 5 mil reais e um rim. Embora eles não tenham anunciado para o mundo inteiro, né? Só anunciaram esse lançamento para o Japão. Também é comum que os Nendoroids de Pokémon acabem vindo pro Ocidente através dos Pokémon Centers. Então vamos torcer aí para que venha, e que venha num preço amigável, né? Por favor, gente. E por favor, que o dólar dê uma baixada pra gente conseguir comprar essa porra. Enfim, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do cast, com as últimas notícias desses primeiros 14 dias do mês. Um cast curtinho, sinceramente, pra falar mais sobre o lance da Corocoro, que é um anúncio que a gente não pode deixar passar batido. Logo mais teremos mais informações e, eventualmente, trarei mais informações aqui também através do Casa do Carvalho News. A gente pede aí, humildemente, que você acesse o nosso site pra ver os links, né, ver as referências das notícias que falei aqui no cast. Pode acessar o nosso site através da 23comics.com.br e também através do nosso Facebook, que é facebook.com/23comics, e o nosso Twitter também, que é @23comics. Temos também aqui um anúncio, que agora abrimos a fanpage lá no Facebook da Casa do Carvalho, facebook.com/casadocarvalho. Então você pode dar uma olhadinha lá. Vamos divulgar também o conteúdo apenas de Pokémon por lá, caso você prefira acompanhar apenas esse conteúdo e outras coisinhas interessantes acerca do mundo Pokémon, né, gente? Então basicamente é isso, eu me despeço por aqui. Fiquem de olho aí para mais novidades e até a próxima transmissão nesta mesma frequência. Muito obrigado, falou e até a próxima!